namorada, tiene uma papatina, lá na praça do mercado, dizem logo é 30 guita, laranjas, bananas, maçã, capucá, eu tenho de graça que a preta está, é noite de frio que ela mais gosta, estende por cima seu pano da costa, mas quando ela longe de ver, grita logo a fulelê. Vem cá, negócio, vem cá, e se ouvido a cubaba, a cujelê, a cubaba. Certo dia, um senador quis se fazer de bonito, mas a preta que é só minha, foi ajeitas com palmito, laranjas, bananas, maçãs, camuçá. Eu tenho de graça que a preta me dá, é noite de frio que ela mais gosta, estende por cima seu pano da costa. Mas quando ela longe me vê, grita logo a fugelê. Vem cá, negócio, vem cá, disse o ouvido a cubaba. A cujelê, a cubaba. Ela é uma mulata chique, porém muito definida, com uma navalha na mão, não se dá a perder a vida. Laranja, banana, maçã, capucá, eu tenho de graça que a prensa me dá. É noite de frio que ela mais gosta, estende por cima seu pano da costa. Mas quando ela longe me vê, fica logo a fugelê. Vem cá, negócio, vem cá, diz de novo sua cubaba. A fugelê, a cubaba. Tenho uma namorada, que é mesmo uma papatina, lá na praça do mercado, dizem logo, é preta mina, laranja, bananas, maçã, capucá, eu tenho de graça que a preta está, em noite de frio, que ela mais gosta, entende por cima, se eu fador da costa.